cedo, pego o busão. Na correria sigo com fé no coração. Nem sempre é fácil, tem pedra no chão, mas quem tem sonho não larga a mão. Já chorei calado, já sorri demais. Errei meu caminho, voltei pra trás. Mas cada tropeço me ensinou lição. A vida é dura, mas tem coração. A vida é dura, mas é maravilhosa. Tem dor e luta, mas também tem coisa boa. Um beijo apaixonado, um abraço de verdade. A risada de um amigo vale mais que ouro, é liberdade. Já vi tempestade virar céu azul. Quem planta amor colhe o que é mais puro. A cada queda levanto mais forte. É que a esperança é meu maior norte. A vida é dura, mas é maravilhosa. Tem dor e luta, mas também tem coisa boa. Um beijo apaixonado, um abraço de verdade. A risada de um amigo vale mais que ouro, é liberdade. Já vi tempestade virar céu azul. Quem planta amor colhe o que é mais puro. A cada queda levanto mais forte. É que a esperança é meu maior norte. A vida é dura, mas é maravilhosa. Tem dor e luta, mas também tem coisa boa. Um beijo apaixonado, um abraço de verdade. A risada de um amigo vale mais que ouro, é liberdade. Se a vida aperta, eu respiro fundo. Porque eu sei que o amor ainda move o mundo. Com samba no pé e fé no olhar, nada pode me parar. A vida é dura, mas é maravilhosa. Mesmo com espinhos, flores nascem toda hora. A cada batida do meu coração, eu agradeço a vida por essa canção.